E aí seguindo a trilha, em meio às armadilhas, conexão do gueto, cinco louco pra guerrilha. Do Paraná pro mundo eu vou fudendo com o sistema playboyzada. Se caga quando a gente entra em cena aí. Os favelados, armado, quem diria, hein? Sem arma de fogo, cheio de sabedoria. Evolução do gueto através das palavras. Sumi, nem me viu e a rima foi disparada. Consciência é o que liga, verdade é o que vira. CDG é a sigla, é o clã, a quadrilha. Do sul do submundo, combatentes pra essa luta. Eu tô pra se passe, tretar, tô na fúria, na febre, periculoso e louco. Dos truta da quebrada, pra lá de mil graus ainda é pouco. Os bichos soltos, é rap noite e dia. Não se entrega pra mídia, nem pra patifaria. Ligação que apavora, abala a estrutura. É a trilha sonora de quem conhece a rua. Agrada a rapa que tem ideologia. Os loucos trampador e os loucos correria. Na cela, nos becos, nas vilas, nos trechos. Pros mano, pras mina, pros brancos, pros preto. Eu vim do interior, também tenho meu valor. E se o GOG é o terror, sai, sai que eu também sou. E vou denunciar, relatar, mano, eu vou. O cotidiano intenso dos truta sofredor. Que trampa noite e dia, frio, calor, sol e chuva. E cada papelão é o que vende pra lá na rua. E pro moleque um 5-7. E viu seu pai ser preso, sua mãe ser baleada pelo padrasto mesmo. Não venho pra falar de bunda nem pra agradar. Vim pra se passomar, revolucionar, trutar. Mente revolucionária é coisa rara. Minha rima segue o exemplo do tempo e não para. Conexão do gueto, sem dó, sem pena. Aí Jão, tremeu o chão, entrando em cena. Conexão do gueto, sem dó, sem pena. Aí Jão, tremeu o chão, entrando em cena. Conexão do gueto, sem dó, sem pena. Aí Jão, tremeu o chão, entrando em cena. Conexão do gueto, sem dó, sem pena. Aí Jão, tremeu o chão, entrando em cena. Conexão do gueto, morou. Bicho solto, terrorista, facção de gladiador. Sem dança da garrafa, não vim pra fazer graça. Playboy, sai da reta, cuidado. Se abaixa porque o som é dinamite. A vida é no limite. Paquito aqui não cola, Jão, não tem convite. Tem que ter atitude, tem que ter proceder. Tem que ser bicho solto, tem que ser. Não pode pagar comédia, ficar de lero lero. E aí moçada, É nota zero. Mosca de boi, quando colar na banca. Ficar com blá blá blá, tititi, não se manca. Conheço desses tipo, que paga de bandido. Diz que faz, acontece, que esfaqueia e que dá tiro. Ih, não é de nada, Jão, não aguenta um soco. Aí cadela lesse, respeita esse cachorro louco. É cada tipo de bico. Quanto mais eu vejo, mais pirada ainda eu fico. Com barba na cara, rebola e rebola. Dá uma risadinha, mostra a bunda e sai fora. Tudo por dinheiro, tudo pela grana, Jão. Vende até sua postura pela fama. Ha, deita na cama com qualquer um, pra poder ir no Gugu, rebolar, mostrar o... Virar estrela, se fã virar artista e ver sua bunda lá numa capa de revista. É, Zé Povinho vive assim o ano inteiro. Sempre na esperança de casar com pagodeiro. E diz que é coincidência casar com pagodeiro. Que nada zóio gordo, seu negócio é o dinheiro. No seu silicone tá escrito oportunista. Conexão do gueto, cinco louco ativista. Conexão do gueto, sem dó, sem pena. Aí Jão, tremeu o chão, entrando em cena. Conexão do gueto, sem dó, sem pena. Aí Jão, tremeu o chão, entrando em cena. Conexão do gueto, sem dó, sem pena. Aí Jão, tremeu o chão, entrando em cena. Conexão do gueto, sem dó, sem pena. Aí Jão, tremeu o chão, entrando em cena. Conexão do gueto, sem dó, sem pena. Aí Jão, tremeu o chão, entrando em cena. Conexão do gueto, sem dó, sem pena. Aí Jão, tremeu o chão, entrando em cena.